pega a visão do mar. Tanta coisa eu quero te mostrar, tanta coisa pra você me dar. Você do meu lado, eu fico alucinado. Eu quero te mostrar o céu, quero te mostrar o sol, luz das estrelas, a luz do farol. Pega a visão, é tua falta que eu sinto no avião. Mesmo que tu pense que não, engraçado é porque não me falta opção. É uma decepção, saber que a procura virou perseguição. Sem você do meu lado, eu me sinto confuso, perdido na missão. Se troca, eu te quero no meu quarto, gostosa, nada tua. E ela me disse que fica à vontade pra fazer comigo. Então vem e se joga naquele rolê de pega bandido. Pega a visão do mar. Tanta coisa eu quero te mostrar, tanta coisa pra você me dar. Você do meu lado, eu fico alucinado. Eu quero te mostrar o céu, quero te mostrar o sol, luz das estrelas, a luz do farol. Eu até queria que você viesse comigo, meu bem. Mas se não vier tudo bem, outros me querem também. Então para de marra que eu sei que tu gosta. Que eu sumi um tempo e hoje eu tô de volta. Então bora pra treta, bora, bora pra treta, bora. Foge comigo, bebe comigo essa noite. Dança comigo, foge comigo essa noite. Ando meio perdido, envolvido com a vida que vivo. Nada faz sentido e mesmo sem destino, o amanhã ainda começa hoje. Pega a visão do mar. Tanta coisa eu quero te mostrar, tanta coisa pra você me dar. Você do meu lado, eu fico alucinado. Eu quero te mostrar o céu, quero te mostrar o sol, luz das estrelas, a luz do farol.